grametria. Acione 0126, controle Salvador, 1198, decola no corredor Axé, restrita 1 a mil pés, da pista 17, primeira curva à direita. Qual o seu estimado para o destino? Ok. O senhor está livrando a zona de responsabilidade desse controle, ou seja, a zona de controle, frequência livre, cara. Direita 219, azul 2795. Informação bilateral com a PP Salvador, tem as 2 horas, aeronave na final 1-0 visual. Positivo. Após a passagem da aeronave da TAM, o senhor vai prosseguir para pouso no CAB ou só sobrevoo? Seria pouso, senhor. Positivo. Chame na final para pouso, evitando, obviamente, a aeronave da TAM. Chamará na final, sem interferir com a aeronave da TAM na 1-0. Muito grato. Firme? Azul 2795. Azul 2795, autorizado Alfa e Kilo, parte 3, posição 4 Romeu. Para 4 Romeu, via Alfa, Kilo, parte 3, Azul 2795. Salvador, Oxamia 327, está pronto para o ataque. Temos 111 a bordo, 3 horas e 22, Salvador. O Xanay 6327 é autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 11895, QNH 1-0, 1-2. Autorizado o táxi via Índia, Índia no ponto de espera chamada 2295, Ocean 6327. O Xanay 6355, cópia. Prossiga, pronto, 63. O Xanay 6355, autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, na Pazulu 1-0. Nível 360 autorizado. Decola na saída da EL, Leda Motiva. A primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5451. Controle Salvador, 1-19-8. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota do plano, apresentou 1-0. Saída da EL, Leda Motiva, 5451, neotransponder, 1-19-8, controle 63. O Xanay 635, cotejou correto, chame para o posicionamento. Vai reforçar 63. Correio 367, está sempre de um pedestre aqui no, através da cabeceira no zero? Gente, está próximo da cabeceira, isso? Positivo, frequência livre, Guardião 06. Livre, muito grato pelo comando. Passaredo 2230, confirme se o senhor fez alguma DLA. Está no visual do pedestre para indicar para a gente exatamente a localização? Sim, ele está caminhando aqui na... uma picadinha que tem na grama aqui, está com uma pasta na mão e uma sacola. Ai, gente, mandei um pouco de espera aguardando. Ó, tempo. 2-1-19. Ponto de espera da 1-0, torre 1-18-95, QNH 1-0, 1-2, o TAN-3, 1-5-5. 1-0, 1-2, táxi autorizado, pátio Índia, ponto de espera 1-8-95, TAN-3, 1-5-5, boa tarde. Fala, TAN-3, 2-3-5, lembrou. TAN-3, 8-3-5, autorizado, ingresso Alfa e Juliette. Reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. Ah, tô no visual. Tá lá próximo à casinha do ILS, lá da Fonseca. Afirma. Da 3567 autorizado para linhar e decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Autorizado a linhar e decolar, pista 3567. Eco Juliette Eco, é para o táxi? Chame pronto na Taxi Romeu. Alfa, Eco Juliette Eco. Então 3835 para seguir até o portão 08. Alfa Juliette até o 08, Terra Vista 366, estabilizado, azul 2, 9541. Positivo, em aproximação, cheque o trem, chame torre, 11895, azul. 295, graças, senhor. 108-6327. Torre Salvador, boa tarde, azul 9541. 4 milhas, Terra Vista 372. Azul 9541, Senegal no 012, agora de pista livre. Quando 02, agora é pista livre, 9541. Alô, passaria 2230. Siga. Passado uma VLA, faz 17:45 de luz, e tem uma sigla aqui, que é Kilo Serra Lima 015. 9.80. Controle Salvador, 1980, 3567, obrigado e bom dia. Obrigado, senhor também. Obrigado, uma boa tarde. Boa. Quatro. Opa. Salvador, boa tarde, TAM 3567, Arbor 1. TAM 3567 é o controle, está em contato, radar após 2000, voa Elefa. Após 2000, voa Elefa 3567, obrigado pela gentileza. Siga. Poderia repetir o Kilo Limão, Kilo Romeo? Era nós. Torre, boa tarde, está 3155, ponto de espera pronto. Está 3155, mantenha o ponto de espera. Papa Romeo, Sierra Delta Limão. Gente, aguarde para a cópia o Kilo Romeo. Azul 2709, controle. Pista no zero, vento no 40 graus, 1119. Livre, boas, 9541. Pro Serra Vitor 367, suba para o 090 e acione transponder 2222. Controle Salvador, boa tarde, acione 6327, cruzando 700 pés, dial. Pelo 6327 é o controle, contato radar após 2000, voa direto coral, suba sem restrições. Sem restrições, 240, após 2000, direto coral, Ocean 6327. checo pronto decolagem? Checo vento 1.4 graus, 099, decolagem autorizada, 517. 155 autorizado, aliar e manter pista no zero. Ali manter no zero, tá 3155. Frequência livre. Luiz de Quilho, Mike Brown. Azul 9541 no solo 49, libere a direita 121 desse momento. Direita 219 agora. Estamos aqui no Romeu Oeste, Castelo Salvador. Confirmando, o senhor era o Papatango Eco Delta Fox, fez uma CHG para Kilo Romeo Oscar? Sim, se aguarde um instante para a costa. Tempo 1.0 graus, 1.10. Livre decolagem 1.0, está 3.155. Papatango Eco Juliette Eco, decolado 4.9, controle Salvador, 1.19, decimal 8.0, o transponder correto é 0.1.26. Está alocado 0126, Salvador e 11980, Eco Juliette Eco. Azul 9541, autorizado em ingresso Alfa, Kilo, Pat 3, posição 4 Lima. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 4 Lima, Azul. Azul 4. Papa tem um Kilo Romeo Oscar, cópia. Kilo Romeo Oscar autorizado Cairu, 1.000 pés, conforme a rota da notificação. Decola no corredor Axé, primeira curva à direita, pista 1.7. Acione 0131, controle Salvador, 1.198. 0126, Eco Juliette Eco. Salvador, Ocean 6327, solicito nível 1.60 com final. Tube mantenha nível 1.60. 1.60, Ocean 6327. 1.56, boa tarde. Para acionamento táxi decolagem, torre 11895, confirme o PAT, PLB e autonomia. Salvador, boa tarde, tá 3155, hoje é 1.200 na DAEL. Piaz, QNH 1012, para acionamento táxi, torre 11895. 2.000 pés, curva à direita, valendo a lei da morte. Ok, 2.000 lei da lei da morte, tá 3155. Você chamou? autorizado, chame ponto espera, tá que foi papá. O Oscar está autorizado, chame ponto de espera, tá que foi papá. Pelo nome, está no ideal, pessoal. 2709, desça para 4000, ajuste 1012. 4.012, o Eco Juliette Eco? Escuta. Transponda 0126. Ué, 0126, tá acionado 0126? Tô na 7 e pronto para decolagem. Eco Juliette Eco. 0126, o senhor tem dois equipamentos transponder a bordo? Negativo. Seu transponder nos fornece 0126 e 0106, ambos a 1000 pés e no mesmo setor. Eu tenho certeza que não tem duas aeronaves grudadas aí. O senhor pode efetuar uma verificação do seu equipamento transponder, a verificação completa. Positivo, eu estou próximo à farol da barra, pode solicito para o Edgaracruz para acessar. Positivo, livre. Afirmativo, já presente, ascensão 4000, na sua escuta, liberado na frequência de 1 a 5. O senhor pode subir a partir de agora para 4000. Obrigado, na sua escuta. São 3567, chame Recife, 1288. 288, obrigado. Aqui é o Juliette, prossiga. Aqui é o Juliette, operando os visual, ajuste no 012, transponder 2424. Passaredo 2230, cópia. Pronto, cópia. Passaredo 2230, autorizado a Vitória da Conquista, conforme a rota do plano. DCT Elefa, DCT Oplo, DCT Vitor Charlie OFK, após DCT. Nível 180 autorizado, decola saída Arbo 1, transição Elefa, primeira curva direita, pista 1 a 0. Acione 0271, controle Salvador 1208. 1198, corrida. O Eco Juliette Eco tem uma aeronave da Azul de Feira de Santana em descida para 4000 no setor noroeste. Negativa a solicitação. Qual é o tipo de procedimento da Matheus? Onde eu aguardo? Na Veracruz? Posso aguardar 2x10? Positivo, pode ser, Veracruz. Veracruz, 2x10, Eco Juliette Eco. Luciano 6327, vamos encerrar o serviço radar. Chame Ideal, frequência 1201. Ideal, está na posição mesmo. Eu tenho a Quebec, autorização, confirme. 1097, aguarde só um momento para a cópia. Kilo Romeo Oscar, decolado 57, chame controle Salvador, 1998. 198, controle, Kilo Romeo Oscar. 1097, cópia. Copia, 1097. Kilo 1097, autorizado Confins, conforme a rota do plano, ambos do Lu 21, nível 360 autorizado, saída Arbo 1, transição Elefa após NITP. Primeira curva direita, pista 1 a 0. Acione 5472, controle Salvador, 1119.8. 360 autorizado com fins, conforme, Perizulu 21, decolo na 0 com curva direita, perfil da Árvore 1, transição Elefa, após direto íntimo. 5472 no transponder, 198 ao controle Salvador, voo na 097. Voo na 097, protegeu o correto, sempre puxa o sinal. Camará. Prossiga. 2500, direto de China. Positivo, está autorizado. Autorizado 2500, direto de Serra Delta no Palácio, direto de China. Ah, positivo. O senhor ainda deseja retornar para Salvador? Saída Arbor 1, transição Elefa após Tosop, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5467, controle Salvador 119.8. Firmo 5467. Saída Arbor 1, Elefa após Tosop. Azul 4118, cotejou correto, sendo puxa acionamento. Salvador, oceaneiro 6355, remoto 13 para puxa acionamento. Mantém posição, aguarde para iniciar o pushback, oceaneiro 6355. Guardando, assiste, cotejou 13. Passarela 2230 com 49 no CAB, 5 horas, Salvador, tá pronto para o táxi. Passarela 2230, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, QNH 10012. Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895. Estabilizado o azul 2709. Azul 2709 em aproximação, chega o trem, chame torre 11895. 1895, azul 2709. Torre Salvador, boa tarde, o 2709 estabilizado no final. Azul 2709, boa tarde. Continue a aproximação, tráfego ainda não avistado, ajuste de altímetro no 012. Estou no 02, 2709. 2500 pés com 1012 devido ao tráfego. Azul 2709, tráfego agora avistado, autorizado pelo sistema 0, vento 140 graus, 109. Ajuste o altímetro no 0, no 2. Livre pouso, 2709. 255, boa tarde. Boa. Boa tarde, parceiro do 2230. Espera, 190, pronto. Pedro 2230, mantém o ponto, espera na 0. O Eco Juliette Eco está prosseguindo para a rotatória Ciasa para pouso. Afiado, Luiz, é Eco Juliette Eco. Ah, ok, certo. A sua velocidade agora, Eco Juliette Eco? 130 nós, senhor. Vai que Eco Juliette, velocidade. 172. Reduza para 140 nós, desça para altitude de 1500 pés e nós iremos atrasar a sua chegada e pouso pistão no acesso. Esperão número 2. Tio Bravo, Eco Romeu, aguarde um instante, cobre. Aguardando o Cláudio, Bravo, Eco Romeu. Fala, gol 0097, portal 612, pushback, acionamento. 97 na 62, aguarde. Aguarde. Bom, seria uma previsão pro voo no 097? Voo no 097, informo o Airbus da Avianca situando o pushback após o táxi também ser autorizado. Tá positivo, obrigado. Juliette F, prossiga para a final da pista 17. Eco Juliette F. Cordial, Padião 05. Cordial, boa tarde mais uma vez, senhor. Eu tô com o do CAD. Está atuando na localidade de Alagoinha, grupo de Zulu. Vai fazer pouso no 4º Batalhão de Polícia Militar. Na crua 025, estima pousa os 1835. Padião 05, condições de um voo visual na crua 360 mantendo 500 pés, confia. 360 mantendo 500 pés. Sim, ativo, senhor. Ok, muito grato. Mike, Eco, Juliette, inicie 3620 pela direita agora. 5463 é o transponder e 119.8 é o controle 6. Bravo Eco Romeu, a saída Puca, Papa, Uniforme Charlie Alpha, transição Zipar, Zulu, Índia, Papa, Alpha, Romeu. Livre, chama Sola, 219-2709. Eco Romeu. Bravo Eco Romeu, cotejamento correto no Pátio 3, reporte para o pushback e acionamento. Reportará para o acionamento, o Bravo Eco Romeu. Para o táxi, janeiro 635567 a bordo, autonomia de 5 horas, alternando o galeão. Oceana 6355, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 12, bom voo. Via parte, o ponto de espera vai reforçar, chama a torre 3295, grato, boa tarde. Paulo, boa tarde, azul 2709, de novo. Azul 2709, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, atente ao sinalizador 2709. Lola no 097, após o avião catalítico. Lola 097, afirma, coordene com a equipe de sol, assim que o Airbus avião calibrar retaguarda, inicie, chame táxi. Sim, assim que o avião calibrar, autorizado, chama táxi, 097. Juliette Eco. Papatango Eco, Juliette Eco, boa tarde, autorizado final do 17, dentro para check no 40 graus 10 nós, e ajuste altímetro 10 12, aguarde contato visual. Eco, Juliette Eco, ciente. Passaria do 2230 decolado ao 07. Chame controle de Salvador na frequência 120 decimal 8. 1208. Corrigindo, 119 decimal 8 zero a frequência do controle. 1900. Controle, pode ser fazer 500 na tempo de leve? Tá positivo, já autorizei inclusive para 1500. Espera, passaria do 2230. Passaria do 2230 ao controle, contato radar, suba sem restrições. Ciente, sem restrição, 2230. Ciente, mantém 1-10 na proa de Alagoinhas, Guardião 05. Positivo, qual estimado para Alagoinhas, Guardião 05? 1835, senhor, o povo. 1835. Guedes. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, reduza para a velocidade de aproximação, efetue cheque pré-pouso, desça para 1500 pés com 1012, nós agradecemos a sua colaboração, chame a torre 11895 e até a próxima. Obrigado, amigo, eu que agradeço o trabalho aí. 6355, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhe e mantenha 1-0, 6-3. Salvador, boa noite, boa tarde, esse é o Papai Romeu, Mike F. Juliette. Papá Romeu Mike, Eco Juliette, boa tarde. É, confirme a transição para o 1507. Afirmativo, estamos recebendo o Papá Romeu Mike, Eco Juliette, na SEASA, inicie 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Será o número 2 para pouso na pista no 7. Quem é o primeiro, amigo? Gente, a aeronave está número 1, é um Papa Alpha 34, a aproximadamente 1.000 pés. Salvador, Eco, Juliette, Eco, está ingressando no sinal 17, baixar travado. Gente, o Papa Tango, Eco, Juliette, Eco, atraso da 9 estado, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Eco. Aviando e pronta, mano 0, 6355. Papatango Eco, Juliette Eco, tráfego agora avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 10. Eco. Nada, Recife, vento Zulu 17, nível 3, 70. Saída Puca, transição Caju, decola da 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5520, controle 119, decimal 8. Aprovado para Recife 370 de nível na Puca Transição Caju, transponder 5520, controle 198, gol 1620. 1620, confirmando a aerovia Pesulo 17 no portão 4, reporte para o Fuxilé, questionamento. Confirmando a Pesulo 17, obrigado. 97, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Aproximação 0, gol 1090. Cópia. CPD, pronto, cópia. Puxa 6314, autorizado. Petrolina, via Zulu 20, nível 340. Saída Momo, transição Froti, decola da 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5503, controle 119, decimal 8. 5340, Petrolo 20, Momo Froti. 03, 109, 2, 3. Xenem 314, transição Froti, no 5, reporte para o pushback, saneamento. Então, Froti, no 05, para o pushback, né? O Papatão Eco Juliette Eco aguarde pista livre. A Quebec é a esquerda. Considere seu solo 1 ou 2. Solo 1 ou 2. Canamia 355, decolado ao Zuno 1, no controle transfério 120, 1119, decimal 80. 198, 6355. O Mike Eco Juliette, após o povo, prossegue para a Copasa. Mike, cara. Gente, o Papá Romeu, Mike Eco Juliette, autorizado no final do ano 7, aguardando contato com o Zuno. 0, primeira curva à direita. Aciona 5507, controle 119, decimal 8. Tem 3835, deixamento correto, no 8, reporte para o pushback, acionamento. Maravilha. Gol 1097, autorizado a decolagem 0, 150 graus, 099. Decolagem autorizada 90, gol 0097. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento no 40 graus, 099. Ed, Júlio, reporta da sol. Salido 2230, voando Elefa. Direto Elefa, obrigado. Possível coordenar a prova de destino, senhor, por gentileza, por 2230. Anotei a solicitação, vou e Elefa. Certo. 097, decolado 14, também controle de Salvador, na frequência 119, decimal 80. 090, 097, bom dia. Salvador, muito boa tarde, Bono 097. Bono 097 ao controle, está em contato, radar suba sem restrições. Restrições 360, se puder encurtar para o dia agora. Essa situação agora. Azul 698, desça para 2500. 2500, azul 698, não é isso? Azul 698, traço posição de 1 para 12 horas, 18 milhas, rumo oeste, aeronave da Passaredo, passando 080, subindo para 180, rumo oeste. O Papatão Eco Juliette Eco segue a retaguarda do Barão até a uma posição básica. O 1097, vou elevar. Elevo 1097, é graça. E guardião. Frequência livre, guardião. É. Controle, poderia por gentileza coordenar a morte lá para o 6355? Anotei a solicitação. Azul 6918, direita, veio para o Serra Vitor 366, está autorizada a RINAV. 366, autorizada a RINAV, azul 6918. Azul 4462, está com 120 a bordo, 20, controle 6240, terra militar. Papa Serra, desça, sem restrições, até 4 mil. Papa Serra, 4 mil. Tudo. Venho corrigindo, 4 mil, 4198, militar, com 0,0. Vai chamar a TR, 389, com 4198, pelo abastado de Papa Serra. Oceano 6355, após Leda, Ognave. Após Leda, Ognave, 6355. Romeu Kilo, Sierra Lima, aguarde o instante cópia, prepare a saída coral. É com a Papa Serra, vou ir para o Serra Vitor 366, aproximação RNA. É, negativo, senhor. Aeronave, tripulação ainda não trabalhando. Azul 2791, desça 8 mil, chegada a mão. Oceano 6314, autorizado para o Chivex, seu nome é rebaixado. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, pronto, cópia. Papa Romeu Kilo, Sierra Lima, autorizado, Sierra, Sierra, Delta Mike, conforme rota, plano Yankee, nível 100, decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída coral, aciona 5512, controle 119, decimal 8. Ano 6355, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, graça, boa tarde, 6355. Sim, confirme o PLB e autonomia. Aqui Tilo Sierra Lima para acionamento de táxi, chame torre 118, decimal 95. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, chame pronto táxi. Charlie Hotel, controle. Tango Vitor, Charlie Hotel, controle. Contato radar, desça para 6.012, chegada bom. Desça visual e voe direto para a rotatória Seasa. O 1097, chame Recife, frequência 1288. 1288, anotada a frequência do 1097, obrigado, boa tarde. Boa. Boa tarde, Salvador, muito boa tarde, o Azul 4118, não se escuta. Azul 4118 é o controle Salvador, está em contato radar, prossiga como autorizado. É, sobe conforme autorizado, o azul 4118. Azul 6918, em aproximação, reduz a cheque do trem, torre 1189. 1189, azul 6918. Ô, doutor, Papa Serra, estádio 16 milhas de Duna, está presente autoriza a modificação de regra de prosseguir a rotatória e pouso 97. Positivo, proposto e aceito 1822. Foi para a Seasa, desça visual e aguarde transferência. Boa Seasa. Controle Salvador, estou passando o Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, controle. 1120, radial 324, 58, ambiente de Salvador, na sua escuta. Na presente condições visuais, só foi mudança de regra de voo. Já vai dar direito, já estou no estator da rotatória. Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, proposta e aceito 1822, desça para altitude de tráfego 1012. Está dando autorização para o pushback? Sim, aguardando autorização para o pushback, igual no 6200. Área do 2230, chame Recife. Frequência 1288. Com ele, 1288. Área do 2230, chame Recife 1288. 1288, obrigado. Zero Azul, 6998. 2791, Serra Vista 366, confio na altitude? 2500, peço. 2500, obrigado. Copa Serra, visual. É Copa Serra, prosseguindo para a rotatória Seasa, aeronave da Azul, 5 milhas para o Tóquio, Embraer 190, chame torre 1895, solicite instruções. É Copa Serra. Copa Serra, graças. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, pronto táxi? Uno 620, coordene com a equipe de Sola 5, Airbus da Vinha, equilibrar retaguarda, inicie e chama táxi. E após o Airbus, autorizado, em coordenação, chama táxi, 1620. Papa Romeu, acho que a Mike Delta, pronto, cópia. Papa Romeu, acho que a Mike Delta, autorizado. O grupo de Zulu, Manati, Uno 1000 pés. Decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé. Aciona 0134, controle 119, décima 8. Alfa Delta, ajuste 1012, planejamento correto, no pátio da ADI. Confirma apenas o BLB. 02, acionamento táxi, chama a torre, uma Oscar Mike Delta, meu voo. Quase mantém o ponto de espera, dona Zero. A Palmeiras, Mike Delta, chame pronto, táxi. Papa-Serra, tráfego da Nova Estado. Continua a aproximação, guardando contato visual. Papa-Serra. Chanel 6314, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Eco Papa-Serra, autorizado pouso, pistão no 7, 140 graus, 109. Papa-Serra. Tráfego do estado, papapapá é o Papa Serra. Papa Serra? Tráfego do estado, papapapá é o Papa Serra. Papa Serra. 6998 no solo 25, Oliveira Pichão me controle de sol na frequência 121 decimal 9. Azul na azul. Transição, mote vai aguardando, copy. É, o mote vai aguardando. Azul, 6998, azul, top. Azul 6998, boa, autorizando o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reporte azul. Prólogo 1620, BOB 172, 3 horas e 15, João Pessoa. Para táxi. Boa 1620, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 190 via Índia. O ponto de espera chama torre. 118 decimal 95, ajuste 1012, bom voo. E Índia, ponto de espera 2895, gol no 620, boa tarde. Azul 4118, tenha a boa tarde, bom trabalho. Boa. Bom, 869, desça para 9000 e ajuste no 012. 9000, vou no 012, vou no 869. Reporte estão na 735 livre. Gol 6120, ponto de espera 90. Gol 6120, autorizado a alinhar e manter o 90. Ali mantém o 0, gol 6120. 3. Juliette 3, grata, viu? 0 6 1 4, 1 controle, está em contato com o radar, prossiga como tudo. 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 7, 3, 5, livre. Azul 2791 em aproximação, reduz a check o trem, chame torre, 1895, caminho. E reduzindo, checará, chamando torre, 1895, obrigado, azul 2791. Espera, dá pra parte do torre, azul 2791, Serra Vitor 366. Azul 2791, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste altímetro na 012. Ok, vai aguardar, livre azul 2791. Dael, Leda, Motiva, aciona 5541, controle 119, decimal 8. autorizado 360 Guarulhos, após o Luno 0, se é conforme a planta de voo, da escola no 0, curva direita, seja da Real Mesa, ponte do 5541, 79, 8 é o controle, voo no 69. São Fernando Aracaju. Do 1169 e o Transponder 5541 no 7, reporte pronto para o pushback acionamento. 5541 reportará o pushback acionamento. Papa, Papa Bravo, é por meu, por gentileza, confirme as informações de táxi. Claro. 3h30. Para ingresso no pátio principal, ajuste 1012. Número 2 para decolagem, o Papa Romeu Oscar Mike Delta. Decolado ao 30, passando pela zona, frequência 119, 80. 1980, obrigado, boa tarde, 620. Boa tarde. 20 bicho, ao controle, ajuste 1012, terça para 6008, Serra Vitor 368 também. 6000, Serra Vitor 368, é o ajuste quanto? 1012.4. Porra, Lô, 1002, obrigado. Controle, boa tarde, eu vou no 620, decolou na PUCA. Vou no 620, controle, contato radar suba sem restrições, após 2000, Jamo, campo. Jamo, após 2000, vou no 620. Décimo 95, ajuste no 012, mundo. Ok. Aguarde, Papa Romeu, que Luciana Lima. Papá, papá, bravo, Eco Romeu, mantenho o ponto espera, dona zero. G35, autorizando, estiver adicionamento, reporte táxi. Vem com o Tchalhatel, visual com o carro, senhor. Sim, senhor, aguarde transferência de comunicações. É, aguarda. Boa noite. 69, terça, para 4000, Rui Serra Vitor 367, está autorizada a aproximação, Renato. 09, autorização para o Rio de Janeiro Galeão. 131, 4 e 5, boa tarde, informação Romeu. Pronto, cópia. Cópia. 131, 4 e 5, autorizado Galeão, GP Novembro 857, após Monsul, nível 3, meia, correção 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Irume. Aciona 5543, controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão 340, até Novembro 857, até Mouros. Decola da 1-0, curva à direita da El, Leda e Irume. 43, acionado, controle 19, 8, 3, 1, 4, 5. 3, 1, 4, 5, alinhamento correto. Reporte para o pushback, acionamento. Confirma, mais 2, 2, 6, 2, 0, 0. 2791, no nosso solo 36, vai liberar para o controle solo na frequência 121, decimal 9. 219, 2791. Luciano 6314, chame Recife, 12685. 6314. Centro Passaredo 2233, confere. 2233, é o controle, Salvador. Rádio 2791, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Quilo, pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Quilo, pátio 3, atento, 2791. Papá, papá, brava, com Romeu, autorizado decolar de pista 10, vento 140 graus, 099. Estou sem restrição. Sim, se lembra. Então com o aeródromo, 20 kg de alta. 20 kg de alta, ciente, descendo para a rotatória, aguarde transferência. Aguarde transferência, 20 kg de alta. 3 milhas, vou ver que está te alertando. Gente, voltamos muito atrás até o tráfego ainda não avistado. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso e contato visual. Gente, vê que está te alertando. Batalha Vita Salha até o tráfego agora avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado no 7, deixa eu ver se está até alerta. Papapá, brava com Romeu, decolar 235, chame controle de Salvador na frequência 119, decimal 80. Chama 198, papapá, brava com Romeu, boa tarde. Serra Vito 366 para aproximação, Renato. 2500, pro do Serra Vito 366, Santos para 206. 18, decimal 95, ajuste 90, 12, morro. Vitor Quilo de Alto. Papá Romeu, Oscar Maciel, autorizado de ingresso de estonocência, a porta alinhada e pronto. Toredo 2233, quando pronto, descer para 4000. 4000, tarde de defesa, iniciando a descida para 3233. Positivo. Estamos 20 kg de alto, continua a aproximação, aguardando pista 1735 livre. Aguardando, 20 kg de alto. Papá Romeu, Oscar, Mike, Delta, autorizado a decolagem, pista 17, vento 150 graus, 109. Estamos 20 kg de alto, após o pouso, próximo para qual pátio? Agora vai, deixa. Deixa. Autorizado, é meu, Oscar, Mike, Delta, decolado 238, chame controle Salvador, na frequência 119, decimal 80. Delta 19. O tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 109. Ele pouso, pista 17, vento aqui no Delta. Oi, Salvador, boa tarde, 3235, ponto 090, pronto. Oscar, Mike, Delta.